0077 airborne unit 212, contact Salvador, approach control, frequency 120.8. Can 077 120.8, bye-bye. Total approach, boom that from the 077, passing, correction, passing 2000 feet, coming flight over 330. So 077, radar contact on departure, climbing maintain flight level 330, Puka departure. Con the 077, Puka departure, climbing flight over 330. Salvador, boa noite, 5218 da Trip, final ILS, pista 10, ainda não baixou e travou. 5218, ajuste no 014, reporte baixado, travado. 7 pontada baixada, travado. 050, QNH no 014. 521, tráfego avistado, check train de pouso, visto no zero. Vento 110 graus, 10 nós. Ok, passar travado, autorizado pouso 352, 18, confirma o vento. Vento 100 graus, 10 nós, o trip 528. Certo, trip 528. And by 077. Ok. Condor 077, fly direct to depart position. Condor 077, fly direct to depart position. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarei do 9808, informação Tango, no ponto ideal. Passarei do 9808, boa noite, essa identificação, autorizado e chegada Mari, desça para o nível 060, que é legal no 014. Ok, identificou, convido a Mari, 060, B14. Solo 20, livre direito, chame Solo em 121, decimal 9. Uma boa noite. Boa noite, Solo 219, 528. 5218, liberou via Delta, na sua escuta. 5218, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, porta atrás da Juliette, 5218. Condor 077, call now Recife Center 12545, if unable 12685. Condor 077, bump to 5, just for 45, if unable 12685. parte da web 5837.5.5, 3 horas e 45, contando agora. 5827 à direita, com a espera 1895, L14, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Bono 604, deixa para 2000 pés, o ajuste 6094, desconsidera as restrições na posição ITAP, reporta estabilizado em LS RI da pista 90. 2000 pés, desconsidera a restrição ITAP 2014, informarei no LS, Bono 604. A série do 9808, deixa para 3000 pés, QNH 1904, desconsidera a restrição de altitude na posição ITAP. Positivo, então para 3.000 pés, 1.014, passarei o 908. Certo. 5827, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 0 menos. Bom, alinhar, alinhar e decolar, então vem a 5827. Controle de Salvador, passando 9808, autoriza o TAP ainda presente. Negativo, é o número 2 de aproximação, o tráfego precede agora, está na sua posição de 11 horas, 9 milhas, é um Boeing 738 da companhia Gol em redução, passando 7.000 pés, descida para 2.000 pés. Mantenha a chegada. Positivo, vai manter. Leve 5827, acione 5170 no transponder. Chamado. Gente, agora visualizado aqui. Leve 5827, decolado aos 26, chame controle 120-8. Agora vou entrar logo. Olho objeto 5827, boa noite. Leve 5827, boa noite, contato radar, sobre mantém o nível 360 na certidão. Poxa, 360 autorizado. Pode valida? Autorizado, após Leda Bridge, 5827. Leda Bridge, 936, obrigado. Azul 4071 para autorização nível 360, Campinas. Autorizado Campinas 360, Pesolono 6, pista no zero, curva direita da Elza e da Bridge. Controle 120.8, transponder 5402.4071. Autorizado nível 360 para Campinas, saída da Elza, primeira curva direita, Maria Pesolu 16. Transponder 5402, chama controle saída 208 azul 4071. Correto, no portão 1, chama pronto. Chama na ponta. pode confirmar, é da El Leda Bridge? Afirma, após Leda Bridge. Afirma, após Leda, posição Bridge, 4071. Trato, 4071. Do 9808, continue descida para 2000, reduz a velocidade para 1909, informa o localizador. Positivo, para 2190, vai informá-lo. Guarulhos, nível 360, via Alfredo Luno 6, pista 90, curva direita, Dael, lida após lida, print. Controle 120, décima 8, transponder 5172, gol no 8 de 5. Cheque trem, nível pouso, pista 90, vento 100 graus, 099, gol 1604. 1004, daqui a pouquinho já lhe confirmo o trem. Enter. 72, chame pronto para puxar acionamento no 85. Passou externo, trem de pouso baixado e travado, livre pouso então na 10 com 1604. Pô, no 604, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso 10, 1-0 graus, com quanto mais? 1-0 graus, 1-0 nós, o gol 1604. Obrigado. De nada. Jet 5827, passa nível 170, chame o centro em 13325, alterna 125, décima 1. 135, décima 1, conta logo. 9808, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, controle, boa noite. Boa. Beleza, nível 350, pesulão no 9, pistão no 0, curva à esquerda, momo shot, controle 120, décima 8, transponder 5176. 358, atualizado, Fortaleza, nível 350, pesulão 119, decosa 10 com curva à esquerda, espera momo, transponder um trote. No controle tem 120, décima 8, transponder 5176. 5176, esquerda, poste, me pronto para puxa, acionamento 325. Número 0465, chame escola no décimo 9. Passarinho do 9808, check-train, livre pouso, bicho no 0, vento 10, 0 graus e no 09. Vento Juliette, portão 2, 104. Portão 2. Chame só 1219. Afirmativo. Grato, boa noite. Do Salvador, muito boa noite, eu passarei do 9808. 9808, boa noite, táxi via Alfa, reporte, Juliette. Alfa reportará antes da Juliette. passarela. 9808, ingresso Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, 9808 na passarela. Corrigião é o 5296 da Trip, frente da Tango. Aracaju, 1150, por gentileza. E o trip 5216, 150, será coordenado, ajuste no 094. 14, guardando autorização. Tuca Caju seria previsto? Afirmativo. Afirmativo, trip. Ok, senhor, obrigado. Salvador, 3858, no 03, para pushback de acionamento. Autorizado, 3858, chama o táxi. Chamada, 3858. 7458, chegada Mari, desse mantenha 3000, ajuste no 094. 3000, com 1014, vamos tomar flor aqui. 1-8, tá? Autorizado ETAP, após ETAP, prossiga na chegada Mari, informando o localizador. Após ETAP, chegada Mari, trabalhando, interceptar o localizador. Controle bom, Xenemia 310, passando 170 para 050. Xenemia 310, autorizado chegada Mari, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1-0-1-4.